povos o mal, e os príncipes todos comprados são. Lançam palavras duras contra ti, não sabem que assim perecerão. Governam céu e mar.